0. Aguarde, é o número 1 no setor, o gol é 924. Solo Salvador, tá 3205, para puxar o funcionamento. Oi. Fala, Xanar, 6320, livrou a pista. Oi. Poxa, né, 6320, táxi em frente, chamamento da Juliette. Livre táxi, chamamento da Juliette, 6320. O TAM 3805 é o número 2 no setor, aguarde. Aguarde. Bono 333, coteje. Bono 333, autorizado São Paulo, Congonhas 360, via Poisoluno 6, Belo Horizonte, DCT Trive, DCT Piracinonga. Decola down no 0, com curva à direita, a Dael Leda, após Leda, 1208 é o controle, 5130 transponder, 1333. Correto, Bono 333, chame pronto para puxar e acionar. Chama o feedback acionamento, 333. Salvador, Papa Romeu, Charlie, Serra, decola na 7, cruza o campo na mão, passando 1.200 pés. Charlie, Serra, suba aí, mantenha 080 na saída MOMA, tentando o P3 da Força Aérea, 6 milhas, posição de 11 horas. Está mantendo 3 mil pés com deslocamento oeste. 080 na mão, vai ficar atento com o tráfego, Charlie, Serra. Juan, aguarde autorização para retorno à localidade. Ok, vai retornar para essa forma, Romeu. Sono 754, livre decolar, dono 0, vento 180 graus, cono 0, nosso. Decolagem autorizada, dono 0, 754. Aguarde a cópia, vitória da conquista. Ciente, guardando para a corda, poderia performar a saída prevista? É, arbor e após arbor, DCT conquista. Ciente, arbor depois DCT, aguardando para a cópia, 5489. Solo, TAM 3206, pitch 2, pushback acionamento. Aguarde, TAM 3206, temos a aeronave da Golfo, vai iniciar o táxi agora, em mais um instante, aguarda a autorização. Gente, aguardando, TAM 3206. Táxi da Juliette, 6320. O 6320, mantém a posição antes da Juliette. Bravo, confirma, mantém a posição antes da Juliette. Afirmo, mantém a posição antes da Juliette, temos tráfego da Gol iniciando o pushback no gate 9, aguarda autorização para ingressar no pátio. Haveria a possibilidade de coordenar com o tráfego da Gol para ele reforçar um pouquinho, a gente consegue entrar no 1-3 ali? Ok, está autorizado, ingresso no pátio então, a remota é a 13 do pátio principal. Autorizado ingresso, remota 13, né, 320 graças. Todas as aeronaves na escuta do solo mantém escuta, aguardando o chamado do mesmo. Bravo Delta 234. Para o saque. Sete, aguarde. Livre pouso, chanema 2 na 0. Avião, livre pouso, vento agora 1-7-0 graus com 1-1 nosso. Livre pouso, chanema 6-0 no 1-1. 2-0-0. Charlie, Serra, Salvador. Escuta. Qual seria por aí ideal para o destino? Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, prossiga. Apresente, propõe modificar, solicita a proa de possível da rotatória. Agora regrande, vou modificar o 55, desse em condições viais para 1.500 pés, proa da rotatória. Vitor Charlie Hotel. Charlie Hotel. Autorizado o táxi até o ponto de espera da hotel, qual então chama a torre em 1186 para o cruzamento. Sim, até o hotel, chama a torre na hotel. Regra de voo modificada, o 56, desse em condições usuais para 1.500 pés, flor da rotatória. Serra 300. 300, sente autorizado direto de destino, Charlie Serra. Avisou, atenção 085. Charlie Charlie Sierra, Revis, voo modificador 56, suba e mantenha 085 em condições visuais. Dado. Solo gol no 806, pushback, acionamento na meia dúzia. No 806, no meia dúzia, irá aguardar. Nós estamos aguardando o táxi do banho da companhia. Aguardando o 806. Gol no 600 com 165 a bordo, do 90241, alterna material, pronto para o táxi. Prossegue então via pátio, Índia Alfa até o ponto de espera. Quando chama a torre na frequência 186, ajustado 10019, bom voo. Obrigado, então vai pátio, Índia e Alfa, confere? Afirmativo, via pátio, Índia e Alfa, ok? Negativo via Juliette. Ah, ciente, Índia e Alfa. Obrigado, o gol no 600. A guarda está autorizada, o Marquete vai retornar à posição anterior, sem interferir. Mike, Juliette Romeu, grato. Eu, Fab 2162 na hotel, guardando para cruzamento. 924. Gol no 806, conforme assim que o banho da companhia também passar a retaguarda, livre o pushback acionamento no 06 Samitax. É, pode ser que a nossa companhia está livre, gol no 806. Solo é o TAN 3805, estava previsto ser o número 2 para puxar acionamento, poderia dar uma nova pressão. São 3805, nós já tínhamos, na verdade o colega nos coordenou que o senhor seria o número 2 no setor. Então primeiro seria o gol no 924 no 10 e depois o senhor no 11. Ô, Sol, então o seu colega esqueceu do 3216 aqui. Não, negativo, então 3216 é outro setor. Então já coordene com a equipe de solo, assim que o Boeing da Gol passar a sua retaguarda, tá livre, pushback, acionamento, Samitax. Solo 6210, Chiné. Ô, Chiné 6210, prossegue o táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Prossegue Alfa, reporta antes da Juliette, Chiné 6210. Solo Fab 2162, para ingresso na Alfa, visual com a Chiné. Afirmativo, então ingresse na Alfa e mantenha a posição antes da Juliette, o Força Aérea 2162. O Oceaner 6210, apenas para informação, nós temos aeronave da Força Aérea ingressando na Alfa. O senhor será como, o senhor seguirá como o número 2, aguardando antes da Juliette. Perfeitamente, senhorita, visual com mesmo, aguardará antes da Juliette, Oceaner 6210. Trip 5489, conquista nível 200, copia? Afirmativa, Trip 5489. Autorizado, conquista 200. Conforme a roda do plano, decola da pista 10 com curva à direita. A saída é Arbó, elefa após direto conquista. O controle Salvador opera 1208, aciona 5127, coteje. Conforme Salvador, vitória da conquista, nível de voo 200. Decola pista 10, curva à direita, saída Arbó, elefa. Após direto, vitória da conquista. 1208 é o transponder, 5127 é o... Corrigindo, 1280 o controle, 5127 é o transponder, o trip 5489. Correto, trip 5489. Quando pronto, chame pushback acionamento no pátio 3. Mas quando pronto no pátio 3, 5489. Mike Eco Delta, pátio 4, copia Manati 1000 pés. Autorizado, Salvador, Manati, 1000 pés. Decola da 17, com curva direita, corredor axé. O controle opera 1208, aciona 0125, cotejo. 03 ainda na escuta. Não tem nenhum dado do seu voo. Poderia informar aí o tipo da aeronave, o autonomia e alternativa? Chame a torre 1186, ajuste no 019. Alô, 2162, para ingresso na Juliette. Mantenha a posição aguardando ingresso, o Força Aérea 2162. 2162. Quer com o Delta, prossiga. Para o táxi, 136 a bordo, 2930 no meio, terra Salvador. 600, livre decolar da 10, vento no 60 graus com 119. Voo no 600, decolagem autorizada. Afirmativo, confirmando do 8, ok? Nós temos aeronave da companhia finalizando o pulso no 06. O senhor é seguir como número 3 para decolagem via pátio principal, Índia e Alfa. E no ponto de espera, chamará 1186 Torre, o ajuste em Salvador 1019. E outra vez 08, está visual com a aeronave à frente, via pátio, Índia e Alfa, com 1019, gol 924. Torre Salvador, 1836. Boa tarde, bom trabalho, senhor. Copiado no 806, número 2 para decolagem, prosseguindo a retaguarda do Airbus da TAM, via pátio principal Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Quando chama a torre, 1186. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 286, como número 2, com 1806. Solo total 9897. Total 9897. Aguarde cópia, confirmando Floripa. Afirmativo, 380 Floripa. Ok, prepare a Dael, Dael Leda Bridge e aguarde cópia. Confirmando, Dael Leda Eudes, ok? Dael Leda Eudes e aguarde cópia. Gente, preparando Dael Leda Eudes, aguardando cópia. Mais de boa, por gentileza. Mais uma hora e 5 minutos. E 1807, grato. Salvador, Lima Kilo Zulu, no point down, descida. Lima Kilo Zulu, desça ao 050. 050, Zulu. Logo a retaguarda do mesmo. Então, após o segundo gol, o senhor está autorizado para seguir o ingresso no pátio principal, Lima, Mike, e na Quebec, me chame para o cruzamento. O papapá Mike Lentz, o senhor está livrando a região aqui do bairro da Paz. Vai comprou a linha do litoral após Boca do Rio. Gente, Mike Lentz, o senhor está presente, chame controle 120, decimal 8, bom gol. 120, decimal 80, grato. Grato pela colaboração. Ok, a gente tirou o número 2 para iniciar o push. Somente estávamos atrás da aeronave que estava no 90 aí. Estamos na sua escuta. Ok, sim. Salvador, boa tarde, TAM 3193. TAM 3193, número 2 para copiar Galeão, prepare a Dael e aguarde cópia. Matinho, Dael na escuta. Ataque do TAM 32, 16, com 151 na borda, autonomia de 5 horas e 15, apenas uma pessoa. Copiado, prossegue via Índia Alfa, deu ponto, espera, da 10, quando chama torre, frequência 1186. Gente, TAM 32, 16. Dado o reporte livrando. Corona 394, pushback acionamento no 5. O 394 no 05 irá aguardar. Estamos aguardando. Força aérea 2162. Após o segundo banho da Gol, ingressa Juliette Pátio, Índia, até o ponto pé da 10, quando chama a torre na frequência 1186. Sente o 2162, seguindo o segundo banho da Gol. Oceanair 6210, vai seguir a aeronave da Força Aérea via Juliette para o 06. Segue a Força Aérea via Juliette para o 06, Oceanair 6210. Paulo Salvador, a senhora está ciente que o 3805 está no 111, não tem ninguém aqui atrás fazendo pushback. Afirmativo, 3805, nós temos uma aeronave de pequeno porte, ok? Que irá ingressar e assim que a mesa passar a sua retaguarda, já está livre, são intactos. 1806, mantém a porta de espera. 3216, pronto. 3216, porta de espera na 0, pronto. 3216, a linha decola da 10, vento 180 graus, com 9 nós. A linha decola da 10, TAM 3216. Vitor Tcholi, até o livre táxi, Pátio 5. Aeronave, pequeno forte, 3205. Golf Vitor, vou até estar no visual com o carro. Sente o meu Golf Vitor, ingresso na sinal no 7, parte final de 3 milhas. Ah, sinal 3 milhas, o meu Golf Vitor. 5, tráfego esperado em mim, é a zona Front Bridge. Quente ali, mantenha no zero. Quente, após aeronave ali, mantenha no zero. Boa noite, também. Ok, Guardião 02, informo que não recebi seu transponder em momento algum. Está acionado 01 no 02? Afirma, 0102, agora modo Charlie. Interceptar o localizador, 4196. Ok, 4196, informe estabilizado. Reportará, 4196. Guardião 02, agora contato radar passando Itapuã, Chame Torre, Salvador, 993, Simão Meira. 1026, grato, 02. Condições de seguir sem reduzir. No Paz 3, copia. Pronto. Autorizado, Florianópolis, nível 380, via. Operante 50, após, segue a rota do plano. A decolagem será da 10 com curva à direita, saída da El, Leda, Eudes. O controle Salvador opera 120, decimal 8, aciona 5136, coteja. Autorizado, conforme plano de voo, decola no nível 380, uniforme WISC 50 após plano de voo. Decola da 10 com curva direita da Euleda Eudes. 5136, o transponder 1208, 386. Correto, cotejamento, quando pronto, chama e pushback acionamento no passo 3. Está pronto para o push acionamento. No passo 3, total usa está livre, chama em táxi. Chamaremos para o táxi quando pronto, livre pushback. O Gol 1394 no 05 livre, chame táxi. Autorizado no 5, vou chamar táxi 1394. São 3193, Galeão 380, copia. Copia. São 3193, é o solo Salvador. Dona Silva, escuta, copia, para copia. Autorizado Galeão, nível 380, via Pesulu 10. Após segue a roda do plano de voo. Decola da 10 com curva à direita, saída da Euleda Bridge. O controle opera 1208, aciona 5132, coteja. Torre Salvador, boa tarde, azul 4196, externo, baixado e travado. Boa tarde, azul 4196, vento 160 graus com 119, altímetro no 019, aguarde, pista livre. Aguarde, pista livre no 019, 4196. Acionamento no 01? Já está pronto. Ok, gente, no 01 o senhor irá aguardar, 3193. Batido na escuta. 5 da azul a 1 milha do externo, prossiga para a assessora. Atento a aeronave na final da 10, Romelo. Controle só, tipo 5626. 1333 irá aguardar, ok? Nós temos o TAM que pediu, que solicitou primeiro no 01 e após iremos autorizar o senhor. Mantenha a escuta aguardando o TAM, o Gol no 333. Salvo Salvador 3205, está pronto para o táxi com 172 a bordo com 3,40 de autonomia alternando o Galeão. Firma, nas informações, nós recebemos de forma intercortada que foi a aeronave que solicitou o táxi, foi o TAM 3805? Afirmativo, com 172 a bordo, com 3:40 de autonomia alternando o Galeão. TAM 3805, copiado, prossegue o táxi via pátio principal, Índia e Alfa. Então, o ponto espera da 10, quando então chama a torre na frequência 1186. Gente, livre táxi via pátio Índia Alfa, 186 no ponto espera, 3805. Siga na chegada a mão, Mike, Eco Juliette. Lima, Kilo, Zulu, na presente Roidona, desça para 2000 pés, 619, livre LS. Na presente, Roidona, 2000 pés, está livre LS, o Lima, Kilo, Zulu. Controle Salvador, muito boa tarde, é o 35595. 595, identifique, chegada Mar e desça ao 050. 050, chegada Mar, 3595. Controle Salvador, Bono 806, boa tarde. 806, boa tarde, suba e mantenha 230 na POCA, vigilância. 230 POCA no 806. Delta, o solo. 3615 solo. Go ahead. Oceania 6315, clear Guarulhos level 360. Your departure will be from runway 10 and after departure, right turn on dial departure, after dial heading Leda, after Leda heading Bridge. Via upper Zulu 16 and after as your flight plan route. Salvador departure control frequency 120.8, call code 5140, read back. Clear to São Paulo Guarulhos for level 360, departure running 10, right turn, dial departure, Leda, Bridge, upper Zulu 16, flight plan route. Salvador departure control 120.8, call 5140, Xangai 6315. Alright, call me when ready to start up and push on gate 04. Wilco, 6315, obrigado. O Saulo Gol 1394, pronto para o táxi. É 167, 3 horas e 49, alterna Campinas. Guardião 02, após toque, descendo a decolagem agora para o Pátio do Brasil. Na escuta. Agora sim, já viu 1394? O senhor segue então como número 2 da retaguarda do Airbus da TAM via Pátio Indy Alfa Del Ponte, espera da 10, quando chama a torre, frequência 1186. Ok, vai seguir a nave da TAM número 2, Pátio Indy Alfa Ponte, espera a torre 186, obrigado e uma ótima tarde. Igualmente, bom voo. Mike Bravo Uniforme, Porto Seguro 1180, copia. Autorizado, Porto Seguro, nível 1180, Golf 677. Decola da 17 com curva à direita, saída da Euleda, após direto Porto Seguro. O controle, Salvador, opera 1208. Aciona o transponder 0273, Cotege. 17. 24, decolado ao Zono 3, controle 120, decimal 8, bom gol. 208, obrigado. Obrigado, Mike Bravo Uniforme. Para acionamento, táxi e decolagem na BSS, somente a torre 1186. Solo Azul 4116, boa tarde. Boa tarde, Azul. Táxi lento via Alfa irá aguardar antes da Juliette. Alfa, aguardante Juliette 4116. Nove Estação 9897, está pronto para o Tarnavim 4 a bordo. 4h40 de autonomia, Oceana, Porto Alegre. Duas ou mais aeronaves transmitirão ao mesmo tempo, por gentileza, repita. Total 9897, está pronto para o táxi 4 a bordo, 4h40 de autonomia, Oceana, Porto Alegre. Copiado total, táxi então via Pátio, Índia e Alfa. Até o ponto espera da 10, quando chama a torre na frequência 1186. Livre táxi pela Índia, chamar 786 Atlântica. TAM 3193 é o solo. TAM 3193, coordene com a equipe de solo assim que a aeronave da Total liberar a retaguarda, livre pushback acionamento Samitax. Após o total então, 3193. Paulo Salvador, TAM 3561, ciente da informação, Romeu, gate 7, nível 380, Brasília. TAM 3561, autorizado Brasília, 380, via Upper Zulu 17. Decola da 10, com curva à direita, saída Arbor, Elefa. O controle Salvador opera 1208, aciona 5143, Cotege. Autorizado Brasília, nível 380, Upper Zulu 17, Arbor, Elefa. Decolando da 10, curva à direita. Curva à esquerda, controle de saída 1208, transponder 5143, TAM 3561. A curva é à direita, curvando à direita na saída Arbor Elefa. Arbor Elefa, curva à direita. TAM 3561, no cotejamento correto, quando pronto, chama em pushback acionamento no 07. Quando pronto, chamará no 07, pushback acionamento. Do vento 160 graus com 9 nós, informando 09, taxiando sobre a pista 17, reporte no solo, Pátio do Graer. 7, seguindo sobre as dunas, curva direita agora o guardião, informando ao passeio breve. Thiago. 2162, decolado ao Zuno 6, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Boa fé. O controle em Salvador opera 120, decimal 8, aciona 0161 no Cotege. 02162, contato radar, suba ao 090 na saída Conde. 090 Conde, 2162. Tu, acionamento táxi decolagem, torre 186, confirme o POB. Copiar, 05. No 0? É, mantém no 0, 3205. Mantém 030, Mike Eco Juliette. Gente, Mike Eco Juliette, é o número 2 na aproximação. Aguarde para prosseguir na descida. Juliette, Juliette. Alepa. Beleza. 5489, aguarde o pushback. Nós estamos agora junto com a torre fazendo um controle aqui. Nós estamos com o pátio congestionado. Afirmativa, aguardando. Trip 5489. 03205. Solo, pátio do Grel, guardião 02. Solo, Zuno 7, frequência livre. Ato. Gente, o Mike Bravo uniforme, devido ao perfil da saída, vai aguardar a aeronave decolando da 10, será o próximo. Boa tarde, amigo, obrigado. Mike Eco Juliette, desce para 2000 pés, livre LS, informe estabilizado. Teste, 0 reportagem estabilizado, Júlio. Trip 5595, reduz para 1809. 5595, desça para 3000 pés, 1019. 3000, 1019. Costa. Eu, grande abraço. Da tribo para sequenciamento, curva esquerda para o 025, limitada pelo localizador. Curva esquerda para o confirmador, senhor. 025, 025. 025, limitado pelo localizador. 5, decolado ao Zona 9, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, trabalho. 5626, inicialmente desça para uma centena. É uma centena, 26. Mantendo o Prode Bolsa ainda? Ainda. É, 26. Tá passando, vai passar a externa agora. Gente, vento no 60 graus com no 09, altímetro no 09, aguarde autorização para pouso. Positivo, ima que usou. Salvador, UTA 3805. 3805, contato radar, suba ao 340, saída da EL. Na presente, voe líder. Tente. Tente. Aqui usa o Uli, repouso na 10, vento no 60 graus com no 09, altímetro no 09. Cuidado, pouso na 10, ima, aqui usa o... 093, já coordenamos com o total para ele adiantar um pouco mais à frente o táxi. E no 01 já está livre, ok? E 500 pés, via corredor, ó, prosseguindo pelo litoral até o farol da Barra, após ingresso no corredor Bonfim, o Romeu fica bravo. Trip 5595 para o localizador, direita 060, desce para 2000 pés, livre LS. Direita 060, livre localizador, descendo para 2.595 da trip. Tá. Santa 3561, pronto para pushback e acionamento, gate 7. 3561 na guarda para o pushback. No sequenciamento aqui, com coordenação com a torre, o senhor será o número 3 para puxar, ok? Vai aguardar na sua escuta. 5626, desça para 4000 pés, 1019.